A fé move montanhas. A fé move montanhas, o que você tem movido? Pra quem você tem pregado? Quem é que tem te ouvido? Tudo tem te abalado, quase tudo deu errado. Descansava no Senhor e hoje só vive preocupado. Sua fé enfraqueceu, de Cristo tu esqueceu. Tá quase virando ateu, me diz que foi que aconteceu. Cadê sua comunhão, sua vida de oração? O inimigo quer te cegar pra mudar sua direção. As lutas virão, não deixa ela te abater. É necessário, existe luta, irmão, pra você vencer. Deus domina tudo em suas mãos, nada pode se perder. Você não crê mais em Jesus, ele ainda crê em você. Não te chamou pra ser Paulo, Mateus, Thiago, Lucas e João. Chamou pra ser quem é, porque cê tem uma missão. Tenha fé, se põe de pé, mostra pra essa geração que ainda existe adorador que o adora de coração. Não existem barreiras que não possa atravessar. Não existem batalhas que não possa triunfar. Não existem conquistas que não possa conquistar. Não existem gigantes que não possa derrubar. Não existem barreiras que não possa atravessar. Não existem batalhas que não possa triunfar. Não existem conquistas que não possa conquistar. Não existem gigantes que não possa derrubar. Muitos tentarão te derrubar pra acabar com o seu ministério. Tentarão te ferir usando um falso evangelho. Mas em Deus, pro seu bem, todas as coisas cooperam. Então creia somente nele, não importa o que te disseram. Sua vitória foi conquistada mais de 2000 anos atrás, quando prenderam a Jesus e soltaram a Barrabás. Quando na cruz crucificaram o príncipe da paz. Não esqueça que pro seu Deus, seus problemas são pequenos demais. Faz quanto tempo que você não dobra seu joelho pra orar? Que você se reunia com os irmãos para evangelizar? Você pregava, cantava, dava pra ver Deus no seu olhar. Hoje você sorri com vontade de chorar. Foram várias decepções que te fizeram desanimar. Várias frustrações pro seu sonho e talento enterrar. Não temas, tenha fé, creia no Senhor. Rega sua cabeça, segue em frente, você é um vencedor. Não existem barreiras que não possa atravessar. Não existem batalhas que não possa triunfar. Não existem conquistas que não possa conquistar. Não existem gigantes que não possa derrubar. Não existem barreiras que não possa atravessar. Não existem batalhas que não possa triunfar. Não existem conquistas que não possa conquistar. Não existem gigantes que não possa derrubar.